FM, Rádio Tizen. Junto a ti, eu vou ficar. não estou arrependido, amor. E ainda te amar. Eu andei meio perdido, amor, com medo de falar. Eu não estou arrependido, amor, de querer para ti voltar. A vida não faz sentido, amor, se eu não te posso amar. Amor, amor. Junto a ti eu vou ficar. Amor, amor, quero voltar. É junto a ti o meu lugar. Quem está feliz? Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Saí de casa muito novo. Fui procurar meu caminho. Muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. Louco! Como todas as quartas-feiras, é com a sua emissão Portugal em Festa que se começa bem o dia. Deixei minha mãe para trás. Na companhia de quem? Do seu animador Vítor, com certeza. Querido, fui em busca de... E hoje um bocado mais tarde, por causa daquele trânsito naquela estrada tão joncel. Que saudade! Isso não muda, será sempre assim. Mãe! Mas o que importa é que estou aqui para vos dar quê? Para vos dar a melhor música portuguesa. Ai, que saudade. Para todo o estilo, para todos os gostos. E o que importa também, boa disposição e alegria. Família que para trás deixei, sempre segui vossos conselhos. E espero só uma coisa, que está tudo bem por aí, que estão prontos então para passar um bom momento na minha companhia. Filha, juntos. Vou cumprir até o final. Meu Deus, e pouco falei, e boa música, não é assim que se diz? Então vamos lá, depois de ter ouvido aquele mix bem à portuguesa. Vamos lá, como sempre, até a Madeira com aquele artista Miro Freitas, bem conhecido aqui nas antenas da Rádio Aconselho. Saudade da minha mãe. E depois ficamos sempre naquele lado da Madeira, até aquele artista Ruben Aguiar, com o tema Advogada do Divórcio. O que será isto? Saudade da minha mãe. Então sintonize a sua rádio, a nossa rádio, seja a Rádio Arconcelho. Ai que saudade. Saudade da minha mãe. Saudade, meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade. Saudade da minha mãe. Saudade, meu pai querido. Família que para trás deixei. De um cantor cansado de esperar por ti, tão só. Foi tanto tempo que eu nem sei, por toda a parte te procurei, meu amor. Na escuridão das noites frias, nas tardes quentes e tão vazias, para onde andei? Nos lugares para onde andavas, os encontros que marcavas, por aí também passei.

mais um nome de trabalho de quem de quatro menos, bem conhecido aqui nas antenas da Rádio Concelho, Zé Pastilhas. Cuidado com aquelas pastilhas, já disse mais que uma vez. Nunca foi nenhum bandido, usava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão, era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. Tantas pastilhas tomava, a mulher é que as dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, fica com ela no pé. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, cura com ela no pé, de tanto a usar na pastilha. Morreu assim? Não viste aquilo, o tamanho daquela coisa, pá. Mas está estranho isto. Ah, pois está, e a responsável foi a tua mulher. O quê? Se estivéssemos sozinhos, agarrava-te os florinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer se foi pela minha mulher que morreste dessa maneira. Oh, Zé, mostra por favor, aqui é este senhor que não morreste desse mal. Foi por muito trabalhar e por pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, cura com ela no pé, de tanto a usar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, cura com ela no pé, na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, cura com ela no pé, de tanto a cruzar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, cura com ela no pé, de tanto a usar na pastilha. Depois de ter abusado daquela pastilha, diz ele que só quer festa no colchão. Helena Correia. Fim de semana fui me arranjar, mudei cabelo, bati as unhas de gel. Oh meu amor, eu quero sempre agradar, ai que saudade da minha lua de mel. Cheguei a casa toda poderosa, mais uma vez nem reparou em mim. Só meto likes nas outras mulheres, é sempre assim. Ele só quer ficar na internet, fim de semana sempre a navegar.

esse meu amor virar com tanta luz quando amanhecer. Só vai trazer meu anjo azul. Demais, não quero gostar de ninguém, já sei o final. Eu só me dou mal. Dou, só me dou pra quem nunca gosta de mim, já sei o final. Sempre aquela música romântica, acalma. E a primeira dedicatória hoje é da Padre Manuela, por Santa Minha Rose e por o Senhor Lourenço, pela Glória que está lá por ladinho do nosso cantinho de Portugal, sem esquecer o marido e o animador. E vamos lá então com Tony Careira, com a Escola da Vida. Foi num berço de simples amor, num lar pobre mas rico em verdade, que aprendi o que hoje sei de cor. A primeira lição, a humildade. E depois foi no mundo a correr, a erguer-me e também a cair, que tirei o curso de viver e o diploma para chegar aqui. E hoje o que sou, eu aprendi vivendo, tendo no pensamento crer e a fé de vencer. Estou onde estou, mas cá cheguei lutando, com Deus sempre ajudando ainda, com uma escola da vida. Guardo bem fundo que muito antes dos livros para ler foi a família, os amigos e o mundo a

para acabar esta missão, vamos lá com grandes sucessos de verão. Vai, vai, meu querido Linho. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai. As novinhas, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vem na maldade. E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha. E na palma da sua. As novinhas, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. E uma cavala, né? Vai cavala, cavala, cavala, vem cavala, vai cavala, cavala. No cavalinho, vai. Portugal em festa, o povo a cantar. E 59 minutos aqui nas antenas da Arconciel. E Portugal em festa só acaba por hoje, mas torna de quarta-feira. Portugal em festa. E espero estar na hora. Não sei se. Pois é, Portugal em festa acaba por hoje, mas para mim foi um imenso orgulho e um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado do fundo do coração para todos os telefonemos. O telefone não para de tocar. Prometo, vai ser uma noite louca, nós dois. É assim é que nos dá vontade de ficar aqui para vocês. Nesta Portugal em festa, o povo a cantar. Oh, eu. Pois é, a partir das 14 horas até 6 São Jorge, a música da Glória não estará cá até o mês de janeiro. Portugal em festa. Mas amanhã de manhã podem encontrar, como sempre, a Voz de Portugal com a Jamiro. A música toca, o povo a dançar. E sexta-feira, música bem a portuguesa, logo de manhã cedo lá para as 9 horas até o meio-dia. Lá mais para a tardinha, a partir das 17 horas às 19 horas, descoberta com Manel. Não sei se tu queres comigo sair. E sábado, Portugal no coração com a Cristina. E a partir das 15 horas às 18 horas, mais vale dormir com o Rui. E passamos aquele domingo de descanso com o Senhor Fortes, cantado galo. E do Tefan Sun com o Lionel e com o Jerome. Bora, vamos nessa. E está tudo dito por hoje. Festa, o povo a cantar. Sintonize a sua rádio, seja a nossa rádio, a Rádio Arconciel. A música toca, o povo a dançar. Oh, eu. Daqui lá, portas bem, cuida de vocês. E até para a semana. Tchau, tchau. Oh, eu. Oh, eu. A música toca, o povo a dançar. Oh, eu. A música 96.2. La FM en couleur. Tatuar que está a